Agora mesmo é semi excepcional para dar um festival para todos os irmãos. Agora mesmo é semi excepcional para dar um festival para todos se lembrar. Louvado seja bendito, louvado está bendito, louvado seja aquele que é refusar. Louvado seja bendito, louvado está bendito, louvado seja aquele que é refusar. Meu amor está no fume de Jesus, que era minha santa luz, em que faz clarear. Oh, meu amor está no fume de Jesus, que era minha santa luz, em que faz clarear. Louvado seja bendito, louvado está bendito, louvado seja aquele que me escuta. Louvado seja bendito, louvado está bendito, louvado seja aquele que me escuta. Meu pai a estrela adiante, feliz de vai a mal, e a te encontrar. Louvado seja bendito, louvado está, bendito, louvado seja que viste me escutar. Louvado seja bendito, louvado está, bendito, louvado seja que viste me escutar. Digo uma, digo duas, digo três, digo duas, uma vez para te acreditar. Eu digo uma, digo duas, digo três, digo duas, uma vez para me acreditar. Meu pai era caminhando, era onde está a fortaleza para todo time mal. Meu pai era caminhando, era onde está a fortaleza para todo time mal. Lo que están en la segunda fila tienen que estar justo atrás de la persona que está en la primera fila. Van moviéndose al unísono. También sirve de referencia. Muy bien. La fila está fuera. Si no hay una persona, es tú. Thank you. Thank you. ¡Salve San Miguel Arcángel! ¡Qué bien! Viva Jesus Cristo Redentor! Viva! Viva o Patriarca San José! Viva! Todos os seres divinos! Viva! Viva o Mestre Império! Viva! Viva a Irmandade! Viva! ¡Viva Santo Cruzeiro! ¡Viva Santo Ordinario! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva San Dios Sebastián! ¡Viva Mia Gita! ¡Viva San Alfredo! ¡Viva todos nós! ¡Viva Coco Benchi! ¡Viva Santo Ordinario! ¡Viva Alegria! ¡Viva Amor! ¡Viva Paz! ¡Viva União! ¡Viva Harmonia! ¡Viva Verdade! ¡Viva Luz! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! Viva Virgem da Conceição! Viva! Viva visitante! Viva! Thank you. Oh, Amor, todo para Jesús, Cristo es. Para buscar para cocina, tenía siempre humildad, diferencia o corazón. Vamos a buscar a pensar. Las filas en el bailado comienzan desde ese lado. Cuando Miguel está ahí marcando su posición es para estar en esa fila, en esa línea. No más, no más atrás. Pues ahí todos mantienen el mismo, la misma posición. Thank you. general solo para que me vea. Un poquitito para que me vea el ano y que sienta que está mal. ¡Viva Santo Daime! ¡Viva! ¡Viva Santo Sound! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! El dinero que estamos cantando se llama Maestro Sound. ¡Viva! ¡Viva Maestro Sound! ¡Viva! Hey. Y así como no me esta divina misa, fomos todos reunidos dando nuestro mismo té en el sello objetivo. Esta divina misa, fomos todos reunidos dando nuestro mismo té en el sello objetivo. Un camino está abierto, va y no brilla tu amor. Thank you. Jesús attenti, che vi procura, Jesús attenti, che vi procura, ma con lui internamente nella coetica forse di cura, perdoni internamente nella coetica forse di cura, Jesús attenti. Haciendo marcha. Cuando comienza, marcha. Y cuando cambia, se hace marcha. Para empezar, es marcha siempre. Si el bailado comienza, no es marcha. Thank you. porque todos tenemos que agradecer el sudor o sudor que vamos de ti. Porque todos tenemos que agradecer que vestimos un pelo tonto, trabajando todos para vestir. Porque todos tenemos que agradecer el mejor humor que vamos de mí. Porque todos tenemos que agradecer que invertimos un número dos, llamando todos para vestir. Que invertimos un número dos, llamando todos para vestir. Un saludo y el mensaje, la risa divina que está imantada. Bem-aventurado, verdade é o pastor. Amado, Quedan solo dos himnos para terminar el grano. Thank you. aperto a cantar, prometi che lì, che non te lo vivo, te un chiamato. Hai aperto a cantar, prometi che lì, che non te lo vivo, non te un chiamato. Che non contenti, che tu vai conmigo, non me un corazon, è un mio amico. Figlio da terra nella fede, la santa dottrina mi illumine. Sono figlio da terra nella fede, la santa dottrina mi illumine. Dico con te, se tu vai conmigo, come un corazon, per me lo amico. Confío la terra che la fede, la santa dottrina mi illumine. Confío la terra che la fede, la santa dottrina mi illumine. Yeah. Dio divino Pai eterno. Viva! Viva Jaime da Floresta. Viva! Viva Jesus Cristo Redentor. Viva! Dio Patriarca San José. Viva! Viva Dio Senhor Divino. Viva! Nosso Mestre Império. Viva! Viva Irmandade. Viva! Viva Santo Cruzeiro. Viva! Viva Dio Sebastião. Viva! Viva Rita. Viva! Pedro. Viva! Todos nós. Viva! São Miguel Arcanjo. Viva! Os Arcanjo. Viva! São Miguel. Viva! São Miguel. Viva! São Miguel. Viva Paz! Viva! Viva Virgem da Conceição! Viva! Nossos visitantes! Viva! Famílias! Viva! Crianças! Viva! Viva Madrinha Pepa! Viva! Bom aniversário! Viva Nesselianti! Viva! Viva!